Alfa, chama agora o controle, 1202. 1208, por volta. Atlante, ouça, autorizado após a Rubens. Sete. Controle ao passagem, Michael Mal. Controle ao alto, sob condições de gesto, satisfeitos, ajuste a favor do telefone. 1020, confirme pessoal sobre o pessoal sobre o no Paraguas Sul, São Roque, aqui no Horário de Solução. Chamar 2 horas. Chefe, pode na... Pode para o cruzamento da Bahia. Chefe. 463, está afastado agora 57 milhas. Sudeste do VR Salvador, mantenha nível 180. Temos a determinado, chame Ilhéuzinho 20 decimal 1 para descida. Apenas um tráfego no setor, uma aeronave a 11 horas, 4.0 milhas rumo Nordeste, mantendo 170, para descida chame Ilhéus, 120 decimal 1, sente. 201 está totalizado e nem tem aeronave que quer levar o quarto para frente. Gente, há um ATR da companhia, apenas o tráfego na terminal de só para informação, não creio que não foi separado sobre isso. Está autorizado nível 320, autorizado decolar pistão 0, vento 200 graus, 09 graus. zona sul 2067. Thank you. 771, Michel Controle Salvador, a sua identificação. Estou sob contato radar 54 milhas, sudoeste do VOR em Salvador. Mantenha nível 170, voo médio da presente. Se chamou para referência no 09, reporte para descida. 71 já está no ideal de descida, voando por hoje de voo médio. Não está indo por hoje de uma, senhor? Full TAP da presente desse para o 050. 050 na torre de TAP, muito obrigado, 771. Autorizado a alinhar e decolar pista no 0, vento 190 graus, 190 graus. Tá, autorizando a minha decolada 3378. 2-2-7-7-1, desse mapeador no pé, registro no 09, livre elétrico, posto estabilizado. 2 no pé, localizado elétrico, freio no 0, confere estabilizado, 2-7-7-1. Sapatão Oscar Romeu Bravo, para o curso do localizador, curvo. Mantenha apoio a 060, desse mantenha nível 050. Sapatão 060, para o curso, o nosso contrato de intenção é cancelar e seguir para a cabeceira 17, capítulo 17. Estimante Oscar Romeu Bravo, reporte para o ponto de cancelamento. Deixa eu passar o cancelamento, Oscar Romeu Bravo. O Oscar Romeu Bravo cancela após Simbra e gira base ou vai reportar cancelamento em algum ponto da chegada? Podemos cancelar a próxima dura, senhor. Gente. Esse ponto de espera da 1-0, pronto. 2-0 no 3, autorizado ali, ele mantém com 2-0. Ali mantém com 2-0 no 3. 3378, decolado 207, chame o controle Salvador, 120, 29. 2-0, Lisboa. Tá, já tá 3378, Momo. 3378, contato radar, sua nível 370, via Santa Momo. 370, via, tá 3378. 2-0 no 3, autorizado de acolá, costuma 0, vento 2-0 grau, 0 na verdade. Livre de acolá, então, no 0, gol 2-0 no 3. Chamou que também é utilizado? Chamou já, ele é o meu chapa. Primatiu, direto ao alma, 3378, obrigado. Capão Loco Sanguíneo para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, do sinal 95. Eco Zuluna Zebra, desça inicialmente para o nível 085, ajuste o número 019. Está sob contato radar, afastado meia dúzia, 3 milhas, noroeste do VR Salvador. Eco Zulu Novembro está presente, voa direto ao rotatório, tem condições? Sim, direto ao rotatório. Tá, 3-4, 3-7, ponto esperado, Alex, troca. 1-2-1, 2-0 no 3, teclado 1-0, chame controle, 1-2-0, desce uma 8. 1-3-2-0-8, tá lá, 1-2-0 no 3. 1-3-4, 3-7. Utilizado, ALN, mantém o 1-0. Lima, que tem 0-3-4-3-7. 3013, contato radar, 360, faz 2000, faz direto elefa. Faz 2000, direto elefa, sobe o nível 360, gol 2013. Motor, comandante, boa tarde, Cinero 61, quadrão, papapá. É 141, deixa eu controle Salvador, chama de identificação. Esse material é nível 050, ajuste no 019 e via chegada bom. 0019 via bom, 2, 2, 6, 4, 4. Xanel 2, 2, 6, controle Salvador, chama identificação. Esse material nível 080, ajuste no 019, via chegada por Med 1. Via por Med 1, gentileza. Podemos efetuar o ILS Whisky? Prepare o ILS Whisky, Xanel 2, 2, 6. Obrigado, mais uma gentileza. Eu perdi contato com o centro Curitiba, com o centro Recife, 1, 2, 6, 0. Gente, já não foi coisa nada. Obrigado. Um, três, quatro, três, sete, autoridade da colagem, estamos no zero, vento, um, nove, zero, zero, zero, zero, nove. Entre livre de colagem, da aula zero, tá, três, quatro, três, sete. Azul 2771. Azul 2771, ciente, complete aproximação, torre 18 decimal 95. 1895, 2771. Ajuste no 08, continua a aproximação, aguarde pelo meu telefone, informa o Papa Alfa 34, ou no meu pé, se tornar que não vai conferir o seu posto. Ciente 2771, continua a aproximação. Sim. 3437, decolado ao segundo, deixando o controle, 120, 08. 1208, obrigado. Olha, faltou um reporte na 20ª milha, certo? Certo, não vai ter. Marca, né? Controle Salvador, é o TRA 3437. 437, contato radar, suba nível 360, para o 2 no pé direto elétrico. 2, parou 360, para os 2 no pé direto elétrico. Autorizado o pouso, pistão 0277, 900, quanto de vento? 180 graus, 099 agora. 2771. Desça para 3.007.

Vou direto rotatório. 7015, na proa, siga só 3 minutos, rotatório, alfa logado. Vou na 360 agora, 360. 7, calma. Só 3804, deixa manter 4007. 4007, tá 3804. Fechando a minha 226, deixa manter 0501. 0501, tá? Voo 255, forma o tráfego posição de 1h14000, eixo rumo norte, cruzando 2500 pés para 1500 pés, o tráfego é com 20 na interferência de aproximação. Centro do tráfego 255. São esses de novembro e terça, eu fui manter a 15007. 255, eu para 2010, eu deixo no 09, nessa coisa, condições de recepção com o seu localizador. Até lá. Oscar Romeu Bravo, foi rotatório da presente, foi Paripa da presente, Oscar Romeu Bravo. Confirmação, Oscar? Na Praia de Paripa, foi ideal para Paripa e agora a 070. Oscar de Paripa, Oscar Romeu Bravo, 070. Oscar 3204, pode ser direto a 4000? Autorizado, isso é 3204. 3204, obrigado. Chanteira no 895. 2.000 vai reportar estabilizado. 2.000 vai reportar estabilizado em LS, 3804. Coxalene é 2.000, a pista para 4.000 testes. 4.000, ouça. Coxalene é 141, informe a término de desvio, já pro ano do pelo. Direto pelo agora, 141. Oi, Salvador, boa tarde, voo 255 da Serra do Sano. Voo 255, avistado, autorizado pelo pistão zero, vento 200 graus, 119. Certo. Voo 255. Não pode conseguir na descida. Confirma a última aeronave modular. É 141. É 141, deixa eu bater a nível 060. 060, é uma. Ok, até aí. Controle o Oscar Romeu Bravo, vai passar a parede. Oscar Romeu Bravo, ciente. Chama o torre número da decimal 95 da presente. Filha 95 Bravo. Filha Torre Lu, manda atenção, vai estar na lista do táxi. Aguardando o ponto de espera da 35 Bravo, Vitor Kilo Quebec. Vitor Kilo Quebec, após a colagem, vai manter a proa na colagem. Um mil pés, vai dar liberação no controle. Mortista, após a colagem, vai ser a proa e vai ser 1.000 pés. Imagina você a 1.000 pés lá no portagem. Até o ecológico. Contraestado, ouça. O Xanem é 141, retorno para 50 metros, curva à direita da proa 240, seu limite radial 280 do VR Salvador. Direita 240, limite radial 280 do Salvador, 614. O Xanem é 2.000, livre LS Whisky, reporte estabilizado. O Xanem é 2.000. Livre Whisky, linha 2.000, reportando estável. Solidário decolar, pista 35, vento 240 graus, 09 graus. Correto. 320. Inicia redução para aproximação ao número 43. 2.000. 1.010, é um papo alfa 3.2. 7, o Oscar Romeu Bravo está próximo a Simões Filho, 10, você está à espera pela esquerda. Gente, mantém a 1.500 pés. Voo 1255 no Sol 23, chega no controle de Salvador. Sendo Sol Salvador, 121 no Sol 9. 219, obrigado. Jack, tem um Lulu, mantém a posição, aguarde para este táxi. Desça para 2.000 pés, 2.000 pés. Decolado aos 24. Aciona 0146. Mantenha a escuta, fazendo transferência. Reporte visual com Bravo S20, fazendo espera aproximadamente sobre os sistemas físicos. Oi, pessoal. Ajuste 1.0, 1.9. Cruzado pelo pistão 1.0, vento 230 graus, 062 a 9. Autorizado 1.0, 3.804. 3.804, informação de tráfego na Papa 3.2, decolou da desconfiliar, afastando pela sua esquerda, não vai ter perigo seu pouso. 3.804, certo. Cruzado pelo Médio 1019, tem caso ao 060, 6328. Salve o setor da espera, necessário mais um ou pode seguir reduzido? Mantém o setor, aguarde para. Aguarde do 7. 7 graus. distância que o Quebec visual com tanto para ver as próximas vezes? Ainda não, senhor. Ele está a que posição para mim? A distância é 12 horas. 12 horas não, ainda não. Não estou avistando ele não. Eu estou mantendo 1000 pés com 1019. Centro Quebec, senhor, controle 120, 208. Pegar 108. Estou aqui no Quebec, condições visuais. Afirmativo, senhor. Segue para a feira de Santana, estou aqui no Quebec. Inicialmente, material número 10, tráfego no setor. Após será autorizado a subida para 2500. Positivo, posso tomar 245? Negativo, 245 é afirmativo. Vou voltar a feira de Santana, 245. Não seria 345? Desculpa, 345. Inicialmente voa na proa 010, após 4 minutos nesta proa, foi direto feira de Santana, o Rio do Sul. Quebec, 4 minutos nesta proa, 010, obrigado. O Chanel é 141, percurso localizador, curva esquerda, proa 0065, nesta proa intercepta, deixa para 2000, livre leste, para estabilizar. Em novembro, chanteiro no 8 decimal 95. 95. Boa, obrigado. Ele chama o dono no 9 decimal 8. 19-8, dá 3 anos para 4. 26-6, a distância autorizada por pistola 0, vento 200 graus, 09-10. Obrigado, ele é bom. Final 17, Maria, pelo seu posto. Vamos lá no final do 17 e aguardar a autorização. 210, 6-9-4. Perfeito. Então, siga, senhor. Tráfego de posição de 10, 11 horas, 1.5 milhas, efetuando 360 pela esquerda, 1.500 pés, na interferida com o seu saída da Feira de Santana. Após a comparação lateral de vida com menos, será autorizado 25007. Obrigado, senhor. Quebec. Tá engraçando no Interlagos, o Trajano está no trabalho de parede, tirando meu pé. Charlie Alfa Tango. Já pegou agora na posição da rotatória CR, que a gente pode ser a Alfa 3 Zona, será um reporte na rotatória, Charlie Fetão. Tá reportando na rotatória, tá? Charlie Fetão, condições de 17 pés. Afirmativo. Não deu pra 100 pés agora, Charlie Fetão. O Charlie é 320, chame sala do 1 no 9 do 18. Chama a 3-5, chama o Salvador, no 9-8. 19-8, na 3-5, obrigado. O Salvador, na 3-5, já está certo. O Salvador, na 3-0, deixa o Matrônico de 1-0-0, como ele escuta. Salvador, na 3-5, 3-0. Número 3105, desça e mantenha o nível de voo 070 e reduza velocidade para 2109. 070-210. Se possível, está presente, mantendo 500 pés. Está mantendo 500 pés. Tchau, Lefatão, tráfego que precisa na aproximação, posição de 9 horas, 2.5 milhas, mantendo 1.500 pés, bravo F2, 0. Pronto, já. Após a passagem do vento, será reautorizado o uso para a pistola certa. Claro. 141 foi elétrico. 141 foi no 895. Exato. Vitor Quilo Quebec, submatéria 2500, pés direto feira. Vitor Quilo Quebec. Tem que parar 2500. Quebec, quanto possível estimado para a feira de Santana? Na 18, 1835, senhor. 1835. 1835, correto. Bravo, Ciente, no solo aos 35. Ajuste na frequência elétrica. 5 milhas, como nordeste, cruzando 3.500 para ele, fala para 2.000, ou em baixo 320 da companhia. 7, não é a presença. Então, 3144, forma o tráfego, Alfa Ferro 0, cruzando direto no pátio. À esquerda. Não vai ter perigo, seu preço. Salamé 320, forma o vento de 2,76 graus com 7 nós. Confirma se a condição de pousar na 0, fecha quantas condições? Afirmo. Fecha. Salamé 325, as condições são 2,76 graus com 7 nós. Com condições de pousar na pista na 0, confirma? Afirmativo, tem condições? Fecha. Fala para os 37, no corte da coisa livre. O Lulu ingressa no 7, a corte aérea pronto, cabeceiro no 7. Até a posição, lugar de aviação. No solo aos 38, direita, solo Salvador, 121, desce para o lado. Direita 219, está 31, 44. Estamos no tentando sobre o depois da viagem que acaba de pousar na Almovela, pelo lado da Colap, pista 35, vento 240 graus, 0, 3, 4. Boa da Colap, pista 35, direto no Rio. 0, 0. Autorização de pouso, informo Charlie 402 da colônia cabeceira da pista auxiliar, não vai ter pelo que seu pouso irá afastar pela sua esquerda. Sempre, 305, vamos ao viado, se permite. Chegar ele é bom, a Tupi Piona.